Ivo Valente, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, bom dia, Jodemar Correia, bom dia, Malu Neumann, bom dia a toda a equipe da RCI. Vamos falar aí, o Ivo, que é idealizador, né, de várias campanhas aqui na nossa região, uma delas a campanha Viadutos Foz, que já falamos várias vezes, a outra a campanha Duplicação da BR-277 já, que vai ter novas ações agora no mês de maio. O que é que você está planejando aí para manter esse assunto sempre na pauta, Ivo? No dia 10 de maio, estou convidando todos os internautas, através da nossa fanpage Duplicação BR-277 já, para se manifestarem tanto no Facebook como também pelo Twitter, para, digamos assim, reivindicar, cobrar de maneira ética do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e também do governador do estado, Ratinho Júnior, sobre quando que vai começar, de fato, a duplicação da BR-277 aqui no Paraná. Pois é, porque a gente tem a 277 duplicada entre Foz e Iguaçu e um trechinho, né, um pouquinho para frente ali de Matelândia, depois tem todo aquele trecho de pista simples até chegar na cidade de Cascavel. E é uma obra sendo totalmente necessária. Sendo que os trechos de pista duplicada são muito poucos depois que passa de Matelândia. Mesmo lá em Cascavel são poucos quilômetros, Guarapuava são poucos quilômetros. Então há uma necessidade enorme de duplicação de toda a BR-277. É isso que a gente está reivindicando. Pois é, e aqui no oeste do estado especificamente a gente sabe que aquele trecho de pista simples, nas imediações ali do município de Céu Azul, de Santa Teresa do Oeste, é um dos trechos com maior letalidade. É, né? Um trecho assassino. Vamos, acho que essa expressão boa, é um trecho assassino. Recentemente nós tivemos um caminhoneiro que morreu lá, ele perdeu o controle do caminhão, não sei o motivo pelo qual ele tenha perdido o controle do caminhão, e acabou invadindo outra pista e bateu de frente. Se a BR fosse duplicada, provavelmente a vida desse senhor talvez ele ainda estivesse vivo. Agora, são dezenas de acidentes que já aconteceram com fatalidade, com letalidade alta, numa situação que já se prova insustentável faz tempo. Então é uma coisa que a gente vê nisso aí, eu vejo muita omissão das próprias concessionárias e muita omissão dos próprios políticos do estado do Paraná em relação a isso. Se escondem por trás de cláusulas contratuais, que aliás são bem polêmicas, tá? E não tem nenhum compromisso com a vida das pessoas. Eu acho isso lamentável. Por isso que a gente vai fazer esse movimento aí no dia 10 de maio, cobrando tanto pelo Twitter quanto pelo Facebook. Aliás, esse movimento é um convite para que todas as pessoas, os internautas, se manifestem direcionando-se ao ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, e também ao governador do estado, Ratinho Júnior, cobrando quando que nós vamos ter essa duplicação. Porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. Lembrando que essa cobrança ela vai direcionada ao governo do estado também por uma questão aí de que a concessão, né, do pedágio foi feita justamente pelo governo do estado, né? Houve um acordo lá nos anos 90 para que então o estado assumisse a conservação das rodovias federais que cortam o estado do Paraná. O estado do Paraná, na época do governador Jaime Lerner, fez aí a concessão do chamado Anel da Integração, que pega a BR-277, e a promessa na época, inclusive até para justificar esse modelo com altas tarifas que temos, é de que as concessionárias fariam todo o investimento necessário e duplicariam a BR-277, algo que não aconteceu. Não aconteceu. Inclusive, quando você vê os vídeos da época do Lerner falando das vantagens que seriam as concessões, você não sabe se você chora ou se você ri, porque é trágico. Ele falava da duplicação, ele falou várias coisas. Tinha aquele mapa que ele desenhava na campanha política. Ele achava que o mundo ia... No mundo não digo, mas que o anel de integração, em especial a BR-277, ia mudar tudo. E não mudou. Absolutamente, quer dizer, mudou muito pouca coisa perante o gasto e investimento, o gasto que nós, cidadãos, não só do oeste do Paraná, mas do Paraná inteiro, que pagamos nessas praças de pedágio que são caríssimas, caríssimas. Então se paga um pedágio muito alto e não se tenha o retorno devido. E o contrato acaba agora em novembro de 2021, ou seja, dentro, né, da gestão do governador Ratinho Júnior, e fica essa cobrança aí, porque sabemos que já está naquela fase, né, naquele período de negociações sobre como vai ser o futuro modelo de gestão também das rodovias aqui no estado do Paraná. Agora, Ivo, para participar deste movimento, né, no dia 10 de maio, aí, o dia da pergunta, como é que a pessoa pode fazer? Vai ter uma hashtag? Qual que é a orientação para o pessoal já ir se programando? A hashtag que a gente está usando é duplicação BR-27JÁ. Mas mais importante do que a hashtag é o internauta se direcionar, marcar lá o nome do governador Ratinho Júnior e do ministro Tarcísio Gomes de Freitas e porque daí essa mensagem automaticamente deve chegar lá para eles, ok? Chega pelo menos uma notificação. Chega, né? Pelo menos uma notificação. Então a gente quer encher de notificação o Facebook de ambos. E também usando o Twitter. Tanto o Ratinho Júnior quanto o Tarcísio Gomes de Freitas têm perfis no Twitter. Aliás, eu penso que até pelo Twitter vai ser mais fácil chamar a atenção deles. Então a gente pede para os internautas usarem tanto o Facebook quanto o Twitter. Se tiver que escolher entre um e outro, escolha o Twitter. Mas se não tiver Twitter e se tiver só Facebook, vai no Facebook mesmo, ok? Então é essa a nossa proposta. É uma proposta bem simples, não é nada assim de... não tem nada de muito complexo. É um convite para que os cidadãos se manifestem cobrando essa duplicação o quanto antes. Marcando ali o ministro, portanto, marcando também o governador, perguntando, né? Quando começa a duplicação da BR-277, enfim, para mostrar justamente essa posição aqui da população do Oeste, da população de outras regiões do Estado, porque como você disse no começo, não dá mais, né? Agora uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, eu solicito, a RC eu já vejo que já está trabalhando isso há tempo, mas eu vejo que a imprensa do Oeste do Paraná, a imprensa paranaense, toca muito pouco nesse assunto da BR-277, eu acho que deveria tocar muito mais. Classe política nem se fala, sociedade civil... Eu penso que a sociedade civil, apesar de eu reconhecer algumas manifestações, é muito silenciosa ainda em relação à sociedade civil organizada. É muito silenciosa ainda em relação a essa problemática da BR-277. Da nossa parte, a gente quer continuar fazendo barulho para que esse assunto não saia, em hipótese nenhuma, da pauta política do Estado do Paraná. Eu queria mais uma vez, né, assim como eu já fiz todas as outras vezes que você veio aqui falar sobre algumas das campanhas, que você falasse até sobre o caráter apolítico dessas ações. Você, professor universitário aqui em Foz do Iguaçu, voluntariamente promove essas ações, é ligado a algum partido político, que as pessoas geralmente fazem essas perguntas. O movimento em si, ele é político, mas não é político partidário, tá? Não ganho nenhum dinheiro com isso, não ganho nenhum tostão com isso. Aliás, eu só ganho, às vezes, algumas incomodações, tá? Algumas inimizades. Algumas até, né? Inimizades, inclusive, ok? Então, não ganho nenhum dinheiro com isso, não sou filiado a partido, não sou candidato nem a síndico do meu condomínio. Então, não tenho absolutamente nada a ganhar com... em termos de, seja de poder ou de dinheiro, em relação a essa questão da duplicação da BR-277. Eu sou simplesmente um cidadão que um belo dia estava andando na BR-277 e vi um acidente. Vi um acidente lá em Céu Azul, onde a mãe e a filha haviam morrido. Na verdade, eu não vi o acidente, eu vi o carro já acidentado. Nesse acidente, a mãe e a filha, lá, que moradores de Céu Azul, morreram nesse acidente. De lá para cá eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E depois do que aconteceu com os acadêmicos da UNILA, aí eu achei que alguma coisa tinha que ser feita e eu simplesmente arregacei as mangas. Estavam em uma Kombi, né? Estavam em uma Kombi, foram cinco, se não me engano, foram cinco acadêmicos da UNILA, posso estar aqui equivocado na minha memória, mas que morreram. E antes disso, um assessor aqui de vereador de Foz do Iguaçu havia morrido, professor de educação física, havia morrido também. São muitas mortes, ninguém mais aguenta isso e a gente vai tentar ficar tocando nessa tecla o tempo todo da necessidade da duplicação da BR-277 já. E aqui conosco no Facebook está o Araújo Watson comentando, né, recordando frase aqui atribuída a Leonel Brizola, dizendo que existem coisas que a própria razão desconhece, né, em relação à duplicação da 277. Também o Luiz Araújo desejando aqui um bom dia para mim e para a Malu. Muito obrigado aí a todos que nos prestigiam. E aquela história, né, Ivo, nós continuaremos inclusive relembrando aí, né, até o dia 10 de maio sobre esse dia da pergunta. Pode contar aí com a minha adesão, inclusive nas redes sociais, para perguntar às autoridades realmente e conhecer o posicionamento aí, enfim, né, saber de todos aí quando sai essa duplicação que é tão importante para nossa região, né, em termos de economia, em termos de mobilidade, enfim, né, esperamos que efetivamente aconteça. Né? Guilherme, muito obrigado a toda a equipe da RCI. A RCI sempre deu espaço para a gente poder se manifestar aqui a respeito dessas causas que envolvem a comunidade.